ってもらうんですけど。 260, decolado aos 29, chame agora o controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado. Controle, voo 260. No 260, contato radar, suba nível 390, sai da Aron. Ao 390, na Aron. Autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Guardião 03. Solo Salvador da 3895, chame aqui acionamento, posição 1. Portão 1 autorizado, chame para o táxi, são 3895. Gente da 3895. Salvador, Guardião 03, alinhado pronto para decolar. Guardião 03, autorizado a decolar, pista 17, vento 210 graus com 09 nós. Guardião 03, decolado aos 33, mantenha a proa até a linha do litoral, após curva à direita, corredor axé, chama o controle 119.8, bom voo. Chamará o controle em 119.8, Guardião 03. Oh, pouco de granuloso, componente de pimenta de calda na final ali. A pista continua a mesma? Manterá 500 pés no corredor Axé e reportará para regresso, Guardião 03. Uno 260, passa nível 110, chame Recife, Uno 2685, alterna 12545. 2685, 2545. Salvador. Salvador, é o Oscar, uniforme Romeu. Romeu Oscar e uniforme Romeu, confirmo parte de conta, é pista em uso. Estamos na aero, tá? Podemos decolar da 17. Na Fortaleza, 410? Positivo. Quinta guarda e coordenação, informação em curso é November, número 2 para a copa. Passo, escuta. Brava, X-Way, Foxtrot, reporte visual com Veracruz. Reporta visual, é o primeiro que reporta. Salvador, Guardião 02. Guardião 03, prossiga. É o Guardião 02, helicóptero. É, nós decolamos aqui do centro de convenções. Estamos no setor da Boca do Rio, próximo ao corredor Axé, no través do Axé, a 500 pés no máximo aqui, patrulhamento, missão policial. Guardião 02, mantenha 500 pés, confirme pouso em Salvador. Confirme, por favor. Guardião 02, confirme destino. Ah, ok, manteremos o setor de patrulhamento aqui da Boca do Rio, Pituaçu, centro de convenções. Está tendo um grande evento aqui no local. Gente, Guardião 02, controle informa o tráfego na posição de 12 horas, 4 milhas, rumo oposto, Romeu Fox 10, mantém 200 pés no corredor Axé. Salvador, Webjet 6740, passa nível 220 para 150, controle de zona. 6740, sendo identificação, chegada a CARI, desse nível 050. 050, chegada a CARI, 7740. Guardião 02 visual? Não visual, gostaria de confirmação. Essa aeronave vem a 200 pés pelo corredor Axé, sentido Itapuã Barra. Afirmativa. É, tipo de aeronave? É o Guardião 03. Ah, afirmativo, ok. Ainda não visual para nada, mas estamos afastando aqui do setor do corredor Axé para a parte do continente para evitar gerar qualquer tráfego. Sente, o tráfego na posição de 12 horas, 2 milhas, está com 100 pés no corredor Axé. 12 horas, 2 milhas, é, visual com tráfego agora. Grato. Sente, Guardião 03, é, visual com tráfego na posição de 12 horas, 1 milha. Afirmativo, visual com tráfego, Guardião 03. Cheque transponder, não recebo modo Charlie. Alfa Vitor Juliette, frequência livre para coordenação, informa o tráfego 1000 pés para toque arremetido na Veracruz. Direita, Alfa, até o ponto de espera da Golf, ondular a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, mantendo a minha escuta atento da Golf. Sente, táxi à direita, Alfa Golf, até o ponto de espera, pista 28, quando lá 1 no 8, decimal 6, o time 1 no 0 no 5, indo lá até a Golf, você escuta até 3985. 3895. 291, copia? Prossiga. Autorizado Salvador, Galeão, nível 340, aerovia Pizulo 14, até Toquim, após Upper Alpha 317. Decolando 28, curva à esquerda, subida a Gole, Eval, até o fixo Crate, após, para interceptar Upper Zulu 14. 5043 é o transponder, controle Salvador em 199 decimal 8, torre em 198 decimal 6. Galeão aprovado, nível 340. Para ver o Pesulo 14, após o Superal para 317, decola 28, esquerda após Gole, Eval, após Eval direto Crack, acena 5043 transponder, controle 198, torre 186. Correia 1391, portão 02, champão para o pushback, saneamento. Maria, muito obrigado. Para Romeu Oscar, uniforme Romeu, quanto cópia? Na sua escuta, prossiga. Salvador, Fortaleza autorizado, nível 410, aerovia Pesulo 19. Decola 17, curva à esquerda, perfil Momo, Froti, o código 5026, frequência do controle 199 decimal 8, torre 198 decimal 6. Positivo, Salvador Fortaleza no 410, no Pesulo 19, utilizando a cabeceira 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, Froti, 5026, controle 199.8, torre 186. Oscar, uniforme Romeu, correto cotejamento, lá no PAD 5. Confio, PLB? PLB 06. 06 do PLB, para acionamento táxi decolagem, chama agora a torre em 198 decimal 6. O ajuste na 05, bom voo e bom domingo. Para acionamento 118.6, confio? Estimativo, 198 decimal 6 para acionamento táxi e decolagem. Muito obrigado. Região 03, confirme posição. 3895, pode chamar a torre? Relativo, chama agora a torre em 1.6, tem um bom voo, então 3895, bom domingo. Torre 1.6, obrigado, 3895. Torre Salvador, boa tarde, da 1895, Ponte Espera, pista 28, pronto. São 3895, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 210 graus com 07 nós. IVM decolar, pista 28, da 3895. Zero, reautorizado 2000 pés, ajustando 015. Autorizado o final do procedimento LSX Yankee, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, autorizado o final da LSX Yankee, reportaria estabilizado, Webjet 6740. Salvador, gol no 777. Gol 1-37, Salvador para Porto, seguro, 320. Pia. Gente, é a Corrinal 320, aqui na minha escuta, informação em curso é novembro. Gente. Three. 3895, decolado aos 43, chame agora o controle 119.8, tenha um bom voo. 198, obrigado, senhor. Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Oscar Uniforme Romeu, na Aerostar com 06 a bordo, pressionamento. Livre acionar reporte pronto para o táxi, Oscar Uniforme Romeu. Livre reportará para o táxi, Oscar Uniforme Romeu. Oscar Uniforme Romeu, só confirmando, o vento no momento 250 graus com 07 nós, condições de decolagem da pista 35. Oscar Uniforme Romeu, preferiu no 7. Quente. Controle. Guardião 03, controle. Guardião 02, na escuta. Guardião 03, controle Salvador. Ali o 640 para o externo, senhora. Firme? 640 pode para o externo do presente. Negativo, mantenha a chegada, o M6740. Obrigado, desculpe. Tranquilo. Guardião 03, controle. Tudo certo, copia? Copia. Salvador, posto seguro autorizado, 310, aerovia Uperuí 50. Decolada 28, curva à esquerda, perfil Gole, após Eval, após direto, posto seguro. 5036, é o transponder, frequência do controle 199.8, torre 198.6. Copiado nível 320, via Peru 50, Gole Eval, após Eval direto Porto Seguro, decolagem da 28. Transponder 5036, controle 198 e torre 186. Bom, no 37 correto, 04 portão, chegando pronto para o pushback acionamento. Estamos prontos, bom no 777. Autorizado, reporte táxi. Contra táxi. Solo Salvador, bom dia ao Azul 4107. A baixa altura, próximo ao shopping do Guatemi, rodoviária, revista grande congestionamento, problema de setor. Informação de tráfego. Gente, Guardião 02, mantenha referências visuais, autorizado voar, vou fazer sobrevoo na área. Grato, Guardião 02. Posto para regresso em Salvador, Guardião 02, na escuta do controle Salvador. Afirmo, na escuta do controle Salvador, Guardião 02. Visou o objeto 6740. Quase 6740, complete final do procedimento, chame torre 1186. Amante Então, uniforme Romeu, autorizado táxi, reporte para ingresso 917. Autorizado táxi, reporte para ingresso 917, Romeu. Em posição. Controle Salvador, bom dia, azul 4060, cruza 220 para 150. Azul 4060, sendo identificação, chegada Cari, desce nível 050. Desce 050, chegada Cari, 4060. Andrés 895, chame Recife no 288, alterna no 264. 288, 264, obrigado, tá, 3895. Controle Salvador, Papa Tango, Bravo X-Ray Fox. Bravo X-Ray Fox, mantenha 1000 pés, correção, 1500 pés, corredor Vera Cruz, reporte para ingresso Interlagos. Reporte para ingresso Interlagos, Bravo X-Ray Fox. 1500 pés, Bravo X-Ray Fox. Mandar 1500. 80. Aerovia Peruí 50. Decolada 28, curva à esquerda, subida a Golem, após Eval, após Dixon Yeltsin, para interceptar a aerovia Uperui 50. 5047 é o transponder, controle 199 decimal 8, torre 198 decimal 6. Paciente autorizado Salvador Rio, nível 380, Aperisco 50, decolada 28, curva esquerda, saída Golem, Eval, confirme após Eval. Após Eval até o fixo Yeltsin. O controle é 119.8 e a torre 118.6. Após Eval, fixo Yeltsin, o código é 5047. Foram 777 táxi, a bola 337, alternativa 0242, alternativa com fim. 4107, Cotege. Autorizado 380, Upper Whisky 50, da pista 28, curva esquerda, Gole, Eval, Eutz, até Upper Whisky 50, transponder 5047, controle em 119.8, 218.6, 4107. Reto, azul 4107, portão 08, champanhe para pushback e acionamento. Ciente. Bom, no 777, confirmando 248, autonomia, confins, qual o POB? 137. 137, autorizado táxi, Índia Alfa, mantendo na minha escuta até a Golf. Quando lá, torre 198.6, ajuste 105, ou no 777. Ajuste 105, Índia Alfa, Golf, nesta chama torre 86. Jet 6740 no solo 52, libere a esquerda, chama o solo 121.9. Liberando aqui a esquerda, 129, praia. 6740, mantém a posição antes da Alfa e chama o solo aqui. 6740, pousou, tá liberando. Então 8001 na sua identificação, chegada Cari, desce nível 060. Cari, 060 nível, tá, 8001. De passagem aeronave da Gol, que está taxiando teu ponto de espera. Romeu Oscar, uniforme Romeu, autorizado a decolar, pista 17, vento 240 graus com 05 nós. Autorizado a decolar, pista 17, Romeu. 6740 após a aeronave da Gol cruzar a frente, pode prosseguir via Alfa Juliette, portão 04. Seguindo Alfa Juliette para a passagem do Gol. Bom, eu tô autorizado a chamar agora a torre 1 no decimal 6, ajustinho no 0 no 5, tem um ótimo voo. 386, obrigado, bom trabalho, bom domingo. Solo Salvador, TAN 3191, para pushback, escalamento, posição 02. 3191, mantém a posição. Quando a equipe de solo vai ingressar a aeronave da Webjet via Juliette até o portão 04 para finalizar o estacionamento, após a mesma finalizar, o senhor está autorizado a iniciar o seu pushback de acionamento e reporte táxi. Então, quando a aeronave acabou de parar no... da UFG, acabou de parar no 04, está autorizado a iniciar o acionamento. Alô? Alô? Oscar Uniforme Romeo. Papa Romeo, Oscar Uniforme Romeo, radar contact on departure, climb flight level 410, Momo departure. 410, Momo Departure, Oscar Uniforme Romeo. Região 03, controle. Prossiga, controle. Na escuta. Confirma intenções do Guardião 03. Guardião 03 está mantendo patrulhamento aqui a 500 pés no subúrbio. Gente. Salvador Control, Papa Romeo, Oscar Uniforme Romeo, request. Go ahead. Oscar Uniforme Romeo, request fly direct, Albu position. Stand by, Oscar Uniforme Romeo. Standing by, Oscar Uniforme Romeo, make deviation, maintaining heading 025 to avoid bad weather. 025, Oscar Uniforme Romeo, clear. Bom, no 37, boa tarde. 025 heading? Yes, 025. Clear the Oscar Uniforme Romeo. Clear 025 to avoid bad weather, Oscar Uniforme Romeo. Controle Salvador, o azul 4060. Pode continuar a descida, restrito 50. 2000, ajuste no 0, no 5, autorizado final, reposto estabilizado no 4060. Autorizado para 2000 pés, 1 no 0, no 5, reportaria final estabilizado. Reautorizado nível 050. Reautorizado, descida nível 050, então 8001. Bravo Fox, Paripe para o Interlagos. Bravo X-Ray Fox Trot, mantém 1500 pés, reporta rotatório visual com a pista. Reportará Bravo X-Ray Fox. Uno 777, decolado 58, chame agora o controle, 119 decimal 8, bom voo. 198, bom domingo. Somente. Controle Salvador,